Estamos de volta aqui no Quase Meia-Noite, mais um episódio aqui com os outros hosts, o 61, o Ícaro da Lua. Que é, mano? Eu não acredito que ele fez isso. Mano, por que que tu faz? Eu nem sei o que é da Lua, eles estão me zoando aí faz meia hora o negócio da Lua, tu é o da Lua. E eles não falam o que que é, eles não falam o que que é. Quem enche então? Quem enche o quê? Quem enche da Lua? O que é o Kenshi? Explica o que é o Kenshi, que eu também entendi a primeira vez. Hoje, estamos aí com mais um episódio. Hoje! Oi, eu sou o 61 e eu estou aqui, né? Vivendo. É isso aí. E eu sou o Ícaro, hoje eu estou de boa. De boa? De boa? Aí caiu a internet dele. É, a minha internet tá ruim, gente. Desculpa. Vai, da Lua, se apresenta. Eu sou o da Lua, aparentemente. Eu tô hoje aqui sendo zoado ao vivo. E ninguém me explica a piada. Da Lua na área. Piadas internas. Da Lua na área, galera. Eu vou mudar o nome do meu canal pro da Lua agora. Nossa, doido, nossa. Ia ser sensacional, porque, velho. Porque é astronauta, né? Da Lua. É, verdade, por isso que, por Lua, isso que ele tava, por isso que tava achando que era isso. Hoje o podcast, a gente vai fazer um perguntas e respostas de novo, porque a gente já acabou as ideias, né, do podcast. Já acabamos totalmente as ideias. Na verdade, a gente tava pensando esses dias, tava até falando, tipo, da gente fazer um episódio sobre algum assunto específico, sabe? Alguma coisa que nós quatro queríamos falar, ou, sabe? Sei lá, um filme ou alguma coisa assim, algum assunto, não sei. Pois é, então como primeiro assunto, escolhemos os esquerdismo, eu acho que vai ser um bom tópico, assim, não vai dar trita nenhuma. Só uma perguntinha, assim, quem é esse Craig que tá aqui junto com a gente? É o bot que tá gravando. É o host novo. É o novo host. Ele é mudo, mas ele sabe interagir bem. A gente vai virar, na verdade, um canal de notícias, esse podcast vai ser um podcast de notícias. A gente pode fazer uns episódios só sobre notícias da semana, que seria uma boa também. É verdade, podia ser até uma boa. A Anitta pousa para Playboy, eu não sei quem foi, que Folha de São Paulo publicou isso, quer dizer, eu... É a única coisa que o Tom sabe de notícia. É a única notícia que o Tom sabe. Anitta pousa para... É que é porque acabou de aparecer, né? Mas, na real, eu fiquei... O Eminem tá realmente namorando a Nicki Minaj, é isso mesmo? Ele tá. Não é possível. Ele tá. Eminem responde Nicki Minaj após ela dizer que os dois estão namorando. Ele fala, a gente tá namorando sim. É só um vídeo de 3 segundos. Ó, segundo a Nicki Minaj, sim. Mas vamos ver o que o Eminem falou. Pronto, acabou aí. Não, meu filho, vamos ver o que o Eminem falou. Verdade. Aparentemente, eu acho que é só uma brincadeira dos dois. Mas como assim, uma brincadeira? O Eminem e a Nicki Minaj, tipo, são super brother. Ele falou, vamos falar que a gente tá namorando, kkk, de desnamorado. Não, é porque, tipo assim, deixa eu ler aqui direito. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Não, ela falou assim, no momento, estamos apenas curtindo e celebrando. Eu queria ir um ano sem namorar com ninguém. Eu odeio homens. Eita, ela disse isso mesmo. Não, olha o que ele falou. Ele falou, quantas pessoas em Boston querem que eu saia com a Nicki Minaj? Perguntou, tipo, no show. Aí ela falou, rindo muito alto, o fato que ele é bobo e um pateta como eu, o amem muito. Oh, que bonitinho. Oh. Quase meia-noite, especial de dos namorados e notícias de fofoca, é isso aí. Pior que seria legal a música dos dois juntos. Ele tirando a parte dela, deixando só o Eminem. Deixando só o Eminem, assim, acho que ficaria massa. Não, mas tem música dela que é legal, sim, vai. Não, tem sim, tô só zoando. Aquela lá do David Guetta. Meu Deus. David Guetta também já não é muito um forte, assim. Eita, não fala mal do David Guetta, não. Uma música do David Guetta com a Anitta. Nossa, isso. Nossa. E com a Lupita do RBD. Lupita. Mas a versão BR ou a original? A original, né? Dublada, obviamente. Não, tem que ir a dubladora lá cantar, né? Nem é Lupita de verdade. Mas eu não entendo. Tem um mistério aí que eu queria que alguém me explicasse. Saca é o RBD, tipo, o espanhol mesmo, normal? Tem uma versão do CD que eles cantam em português do Brasil. Como assim? Tipo, eles gravaram dois CD, um pro Brasil? Eu acho que, tipo, era tão famoso aqui que eles, tipo, fizeram. É verdade, né? Com certeza, é verdade, não tinha parado de pensar nisso. Eu acho que foi dublado. É que nem Todo Mundo Deu Cristo, quer dizer, não tem nada a ver, mas Todo Mundo Deu Cristo lá. É verdade, lá, né? Lá nos Estados Unidos é só um show normal, tipo, é uma série famosa, normal, uma fama normal. Aqui é, tipo, muito famosa, é muito famosa aqui no Brasil. A única homenagem que a gente fez foi zoar o Instagram do Tyler lá, eu não lembro o nome dele todo. Mas ele fez até uma propaganda pro Brasil. Tipo, não. Sim, fez. Foi pro iFood? Foi pro quê? Foi pro McDonald's. Foi pro McDonald's. Eu vi. Nossa, eu. Foi meio. Sabe, ele falou que desistiu do Instagram, ele deixou pros brasileiros. Porque não tem mais o que fazer. Caraca. Mano, meu Deus do céu, mano. O Brasil conseguiu derrubar o cara, mano. O Instagram do Tyler. Derrubou a carreira do cara. Mano, ele fala, tipo, publicamente, dá pra ver que ele fala assim. Ah. eu gosto dos brasileiros. Ele fala, tipo, com muita assim. Eu tenho certeza que, tipo, no, quando ele tá fora de... Quando ele não tá na TV, ele fala, eu odeio brasileiro. Ah, me pagaram 100 mil pra gostar de brasileiro. 100 mil só? Eu acho que tá bom, viu, pra 100 mil pra 100 pra fazer mil aquela, pra... aquela merchan no McDonald's, amigo. Não, a do mais. McDonald's com certeza foi mais, mas digo só pra gostar dos brasileiros. Temos que agradecer, porque esse episódio só está aqui graças aos padrinhos do podcast. Muito obrigado. A gente fez outra meta lá no padrinho, quando chegar a 5 mil a gente vai excluir o podcast. É mentira, tá? Exatamente. Na verdade, a meta pra gente excluir o podcast é... Assim, se você quiser tirar alguém do podcast, é 1 milhão pra cada pessoa. Milhão. Um milhão. Se você quiser acabar com o podcast, dá 1 milhão pra cada. A gente chegou a esse consenso. Mas tem a promoção de substituir o saco, que é só 10 reais. Quem quiser pagar, tirar o saco completamente do... Então, muito obrigado a todas as pessoas que estão doando no Padrim. Tem despesa pra colocar o podcast. E a partir do próximo mês, a gente vê o podcast disponível em todas as plataformas. Inclusive, eu tive que criar um cartão de crédito, mano, pra poder pagar as coisas do podcast. Olha só. Parabéns, ter coisa no meu nome. Você virou um adulto agora. Você é um adulto. Pior é que eu tenho medo, mano. Medo de quê? É não preso. Sei, de ficar pobre, não sei, de ser preso, eu tenho medo dessas coisas aí. Relaxa, depois que o teu nome vai pro SCPC, meu amigo... SCPC, pronto, é isso aí. Depois que tu vai pro Serasa, meu amigo, não tem nem mais nenhum problema, não. Não tem carteira nada calejada no sentido não, meu filho. Não tem mais nenhum problema. Tem nenhum problema. Você não vai poder sair do país, você não vai poder voltar. Pelo que eu li, o Serasa não pode impedir você sair do país. Não tem como. Nem minha mãe me impede de sair do país, mas no Serasa. Só não consegue impedir o um bicho é adulto mesmo, Brutão, me postou um aqui. Sou. Não, mas eu tive que fazer o cartão, e aí tem que, mano, porque todos os serviços tem que pagar, e eu ainda tenho que ver se o storage que eu vou alugar, né, de armazenamento pra upar o podcast, dá pra, entendeu, tanto de semana, por isso que tem que ver, saber das metas, enfim. Enfim, a gente já falou muito sobre coisa técnica, vamos para as perguntas e para o podcast. Eu queria falar um pouco sobre o IPv4, que é um sistema protocolo TCP/IP network. Peraí que meu sobrinho tá roncando aqui, eu vou só... Vocês querem ouvir meu sobrinho? Oh, dá um tapa nele. Não, eu vou só abafar um pouquinho a boca dele. Ele pega um travesseiro. Um travesseiro e mata. É, então o menino fica se debatendo. Não é normal isso aqui. Começa a fazer uns barulhos com dente daqui de aberto. É o demônio. Ou mais negócio de dente tem um nome pra isso. É. Eu esqueci, é bruxismo o nome. Ah, bruxismo, é. Pode crer. Aí, Davi, tu tem bruxismo. Nossa. Ícaro, não zoa, não tenta traumatizar esse menino, que ele vai... É porque se tu fizer isso, quem vai se fuder é tu, que ele vai começar a pedir pra ela dormir com luz acesa, aí tu dorme no mesmo quarto que ele. Não, mano, é bruxa, ele tem essas bruxas. Não, eu sei, eu tô falando... Ah, ele tem medo da bruxa não, ele vai achar é bom. Eu lembro que eu era, tipo, muito retardado antigamente. Eu tô vendo só os comentários. Antigamente? É, então, eu que fiz a piada agora. É, aí tipo, tinha uma foto da Samara assim, compartilha, senão a Samara vai aparecer no seu quarto. Aí eu lembro que eu comentei assim, não vou compartilhar não, que eu quero que ela apareça. Me leve, Samara. Pois vem, Samara. Puxa, tentando o demônio, doido. Não sei, não. Pode vir, que eu tô sozinho. Você recusando a varoa dessa. A gente recebeu um monte de perguntas, um monte mesmo de perguntas sobre relacionamento aqui. É quase o Ilha de Barbados, só que com ninguém. Só que com pessoas que não entendem. Pessoas que não entendem nada. Com 12, 13 anos. Sei você, né? Mas eu sou expert, assim, em relações e amor. Eu também, assim, né, mano? Eu tenho muito. Tipo... Fica aí, mano. E a gente tava pensando. E a gente não vai responder nenhuma. Exatamente, a gente tava pensando em não responder nenhuma. A gente tava pensando em fazer um especial de dos namorados aí, ó. Então, oh, a gente não vai falar sobre a nossa vida, a gente vai só ver as perguntas assim. Mas enfim. Que triste, mano. A gente não vai. O meio chorando falando. A gente não vai falar sobre a nossa vida. A gente só vai falar sobre. Não vai falar nossa vida. Só sobre as perguntas que é da nossa vida. A gente não fala, não, né? É vida pessoal, né? Não pode. Vida pessoal, né? Nossa, eu fico triste agora mesmo. A gente podia fazer que nem naquele meu vídeo lá de segredo, pro povo mandar os segredos dele, eu acho da hora isso. Vocês gostam de Happy Feet? Happy Feet, o pinguim. Eu adoro Happy Feet. É, mano, a gente podia fazer um episódio do Happy Feet, primeiro episódio do filme vai ser o Happy Feet. Trilogia Happy Feet, a gente tem que ver. Mas, o filme. Tem filme? A gente tem que assistir. Mentira. Então, galera, nesse episódio nós vamos fazer uma coisa diferente de perguntas. Nós vamos falar sobre segredos. O sexo está gritando no exato momento aí. Pedindo o segredo da galera. Nós vamos ler segredos das pessoas e vamos contar os nossos segredos também. Pior que eu não sei não do segredo, mas eu penso logo. Será? Tu já sabe, se eu chegar assim pra ti mesmo e falar, meu, sabe algum segredo teu? Segredo, tipo, que nunca conta pra ninguém. Ei, mano. Tá. Tu sabe? Eu tenho. Mas tu falaria agora? Ainda bem que o segredo é dos ouvintes, né? Assim. Tu chora no banho. Às vezes eu choro. Caralho, é sério, mano. Nossa, eu vou te dar um abraço mesmo. O primeiro segredo aqui, não é o primeiro, a gente vai escolher alguns, mas... Me mudei pra SP e não consigo fazer amigos, o que eu devo fazer? Isso não é nenhum segredo, é só uma pergunta. É realmente uma pergunta, só é. Mas se quiser, a gente pode responder também. Amigo, né? Eu não sei como é que faz amigo muito bem. Nossa senhora, essa aqui é boa, hein? Eu já taquei um pai na cabeça de um garoto. Quando ele começou a chorar, eu chorei também e fingi que ele tinha me batido. Eu já fiz isso. Sem zoa. Então, o Icaro já fez isso. Foi o Icaro que mandou esse aqui. Nossa, tem um aqui, ó. Não, eu falei agora. Que eu... Pera, o que foi, como foi, Icaro? Não foi um pedaço de pau, não, mano. Foi uma pedrada que eu taquei nas costas. Meu Deus. Mas, mano, lembra da época que eu tinha, tipo, um skate, que era mó quebrado? Daí eu tava andando e um moleque pegou... Era uma moleque, não, era uma menina. Ela pegou um skate. Meu Deus, queria me devolver. Aí ela foi correndo pra casa dela. Mas era, tipo, criança. Ela correu com o meu skate, tipo, correndo mesmo, com o skate no braço. Aí, tipo, ela disse que não ia devolver, ela tava abrindo um portão e eu não ia conseguir chegar. Pegou nas costas dela. Ela começou a chorar. Aí a mãe dela... Como ela tava perto da casa dela, já tava abrindo. A mãe dela saiu e eu comecei a chorar também. Aí ela tentou. Aí a mãe dela gritou, o que foi? Ela falou, ela tocou a pedra na minha cara. Nossa! Eu lembrei de uma coisa, velho. Eu lembrei de uma coisa minha horrível. Mano, não sei o que que deu em mim, velho. Eu era muito criança, mas a gente tava brincando de jogar pedra, eu acho, não sei. Na cabeça um do outro. Aí eu peguei uma pedra e joguei nele, mas foi sem querer, eu acho. Isso eu foi? Não tenho certeza se foi sem eu querer. Acho. Tô me sentindo mal agora. E ele começou a chorar, mano. Acho que ele morreu. Não, brincadeira, ele ficou bem, mas... Foi muito forte. Enfim, ele nem reagiu, tá ligado? Eu lembro que uma vez eu tava jogando um pedaço. Era tipo um cabo de vassoura quebrado. Eu tava jogando ele pra cima e tal. E só jogando pra cima. Daí minha mãe me chamou. E eu tava com meu primo lá fora. Eu só tava jogando assim pra cima e tal. Daí minha mãe me chamou pra entrar pra fazer alguma coisa. Daí eu, beleza. Aí eu joguei pra cima a última vez. Aí eu peguei e joguei pra trás o negócio. Tipo, eu virei e taquei com toda a minha força. Peguei na mão. Daí na hora que caiu na minha mão. Ah, eu lembro disso. Tu me falou disso. Eu virei e joguei com toda a minha força. Daí caiu o negócio, mano, na cabeça do meu primo. No meio da testa ainda. Eu tenho uma coisa pra confessar aqui. Que quando eu era do jardim de infância, eu tava com a minha amiguinha Júlia. A gente tava brincando. Tá ligado aqueles machos? Sempre tem essa Júlia aí, viu? Coitada dessa Júlia. E ela sofreu comigo, viu? Já coitada peguei na cara, Júlia. Mano, uma vez eu peguei. Não, mas eu não sei como é que ela não ficou paraplégica com isso. A gente tava... Meu Deus. Mano. Pronto, eu não sei se vocês sabem aqueles mastros de metal, que é oco por dentro, mas que dá pra tirar, que normalmente fica uma bola de spinball pendurada nela. É tipo um negócio, um cano de metal de 3 metros, e que ele é bem leve, mas ele é grande. Aí uma vez eu quis pagar de fortão, eu tinha, sei lá, meus 7 anos, quis pagar de fortão, e eu peguei esse macho, tirei, só que eu não consegui segurar o peso. Aí eu girei com ele, a Júlia tava vindo ela. Taquei muito nas costas dela, tipo, perto do pescoço, tá ligado? Caralho! E aí o burro... Hã? Perto do bubo da terra na cabeça dela. Perto do bubo. O Icaro tá obcecado com o bubo dos outros. Aí eu fiquei desesperado. Eu não sabia o que ela fazer. Ela desmaiou? Não, ela caiu no chão com tudo, começou a chorar. Aí a mãe dela tava... Aí eu gritei, eu vou buscar ajuda. Só que eu não fui buscar ajuda, eu fiquei com tanto medo que eu me escondi, tipo, no armário. Meu Deus, velho, a coitada podia ter morrido, mano. Ela literalmente Deus, podia ter morrido. Júlia, desculpa. Só tu ainda fala com ela hoje? Tu ainda conhece ela? Eu conheço ela, tenho contato dela, mas nunca mais falei com ela. Graças a Deus. Sim, graças a Deus, eu quero me juntar porque eu tenho medo de matar essa menina. Você me deve estar na UTI em coma. Tá, verdade. Eu vi uma... Deus a tenha. Uma confissão de segredo aqui que... Olha, é pesada essa aqui, ó. Traí minha ex-namorada por pura curiosidade. Mas como me assim? Senti muito mal com isso. E com vergonha. Então decidi terminar e inventei uma desculpa qualquer para tal término. Olha só aí, hein? Olha, certo. Não, assim, certo. Não, entendeu? Tipo, Não foi certo de trair, mas pelo menos tu terminou com pelo ela. Menos teve terminou, né? Tá. Pelo menos tu teve o bom senso de, né, de terminar. De terminar, ficar... É, sim. Teria sido pior se tu tivesse continuado, mas tu ainda é um babaca de ter traído ela, porque... É. Muito... E, gente, teve um monte de gente que pergunta, assim, as perguntas pergunta de relacionamento, assim, gosto da menina, o que eu fazer? Fala pra ela. Esse aqui eu tô respondendo pra todas as pessoas que mandaram perguntas. Assim. Não, mas a gente pode juntar um compilado delas pra fazer no Dia dos Namorados e mas resolver... todas são iguais. Ou complicar a relação de vocês, né? Eu quero uma pergunta que seja uma pergunta de verdade. Não, eu gosto do Juliano então. Do terceiro ano e eu não sei como falar pra ele. E você sabe o que você tem que fazer. É só você ir falar com o Juliano. O que, que a gente vai falar pra ti, tá ligado? Ah, dá um mortal. Então, a gente não conhece o Juliano. A gente não conhece o Juliano. Vai que ele gosta de Pokémon. Pois é. Então. Quando eu era criança, sabe? Eu juntava, tipo, de madrugada fazer isso. Pegava uma garrafa, enchia de areia, aí eu corria lá e jogava nas telhas. Aí... Deus, mano. Oh, meu Deus. É porque, tipo, mano, era muito legal você, tipo, encher a garrafa e deixar ela de espada, tá ligado? Era pra cima, muito legal. Porque parecia uns fogos, tá ligado? Uns fogos. Como assim? Uns fogos. Meu Deus. Mano, vocês ficam falando da infância de vocês, assim, eu nunca fiz essas coisas. Eu me arrependo um pouco, de verdade. Tô tipo, certinho, de verdade, bichinho. Mesmo. Não, mano, é nem questão de ser certinho, mano. É que eu tinha medo das coisas. Eu realmente, quando vocês contam um monte de história aí, eu fico muito triste, mano. De verdade, porque eu não matei aula, nunca matei aula. Não, não, nossa, tem uma aventura assim, né? Não, mas mesmo, é que nem aquilo, tipo, ah, nossa, é que nem o povo fala pra você aproveitar a juventude, aí você vai lá e faz, é uma bosta, porque você não gosta daquilo, tá ligado? Tipo, se não for uma coisa que tu quer fazer, que tu tava afim de fazer, nunca ia ser legal pra tu, tá ligado? É que nem um negócio de tipo, ah, você tem que aproveitar, tem que ir pra balada, pegar muita gente, tipo, isso é pra uma pessoa. Um tipo de pessoa, tá ligado? É verdade, então, concordo. Com não é porque... Também teu apelido também era... O apelido era Rainha Formiga, né? Não, era Rainha Formiga. Não, era Rainha Formiga. Era Rainha Formiga, era Rainha Formiga. Sai daí, Rainha Formiga. Sai daí, Rainha Formiga. Sai daí, da Lua, Rainha Formiga. Eu quero só os comentários sabendo aí se o Tom aparece da Lua ou não. No final do podcast a gente vai dizer quem é da Lua. Eu acho que vocês podem fazer comparação. Podem fazer montagem. Sabe o que eu imagino? Logo aquelas imagens que tem, tipo assim, ó, da Lua e tal, só que a foto tá trocada. Então. Mano, isso é bullying, tá? Isso é cyberbullying. Vocês acreditam em cyberbullying? Como assim vocês acreditam em cyberbullying? Não, porque tá acabando de acontecer agora. Não, mano, vocês viram que teve... Eu esqueci o nome agora. Era... Putz, era Bully Hunters, é uma parada assim. Okay. Acho que o Tom deve ter visto. Porque olha o que tá sofrendo agora. Eu acho que deve ter visto porque tu acompanha mais o povo gringo que nem eu acompanho também. Tipo, essa galera mais gamer. Enfim, é um negócio que é tipo... Nossa, é muito retardado, velho. É um grupo que caça os cyberbullying. Basicamente isso. Ai, meu Deus. Não era um grupo que caça os cyberbullying. É tipo assim, quando você tá perdendo no CS e tem um cara te matando só pra te trollar, você liga pra esse... Você contrata esse Bully Hunter e o Bully Hunter entra na sua partida pra matar o cara que tá te matando. Meu Deus, é um bullying de várias áreas específicas, inclusive. Mas como assim tu acredita no cyberbullying? Cyberbullying, eu acho que existe, né? Não, eu tava zoando. Mas eu não acredito, não, mano. Olha o da Lua. Olha o da Lua. Eu tô rindo de uma besteira que eu nem sei o que é. Provavelmente alguma... Mano, vai ser uma besteira tão grande que eu vou só sair da causa. Mano, o que eu ri mais é o nome, velho. O que eu ri mais é o nome e o fato de Tom não saber o que é. Eu posso dar só uma dica pra ele? Não. Não. Não, não, não, não, não. Não. Mano, eu vi essa semana Player número 1, jogador número 1. Não lembro como é que é o nome do filme, na real. Eu só vi review desse filme e todo mundo que viu falou que eu não, eu não gostei muito não, na real. Ele é bom em algumas partes, mas eu achei muito Sessão da Tardezão. Tipo, o filme é muito Sessão da Tarde mesmo, assim, sabe? É bom, mas não é, sabe, tipo, caraca, tu termina de assistir o filme e tu... Nossa, que filme foi esse, hein, galera? Que filme foi esse? Gostou? Meu Deus. Nossa senhora. Pô, botão grandão. Eu gosto de Zatura. Queria só falar isso mesmo. Zatura é muito bom. Não, mas Zatura é muito bom. Zatura e aqui. Ó, dois. Qual o nome do outro? Zatura e Jumanji. Zatura e Jumanji. O novo? Não, é fácil. Mas pior que o novo, todo mundo falou bem. Ei. É, então, mas eu não sei. Será? Tipo, não, ele é uma sessão da tarde total, tá ligado? Assim, tu vê esse filme e tu... Mas o Jumanji original também é uma sessão da tarde total. Mas ele é uma sessão da... eu não sei se é porque tem um fato da nostalgia, tá ligado? Eu acho que é a nostalgia. Eu assisti na sessão da tarde, inclusive. Então, eu também. Eu assisti, né? Uma Noite no Museu. Nossa, Uma Noite no Museu. Quem lembra, velho? Eu nunca gostei. Eu lembro do Oi. Sério? Eu achava da hora demais. Eu gostava da menina lá, que é do 2, que ela era... Eu sei que eu gostava do 2 ainda. Eu gostava do 2. É porque tinha a menina do 2, que era o museu pequeno, né? Que era o primeiro. Aí o museu grande lá, que era o central. Que tinha vários central? Vários artefatos. Que tinha outros aí, bichos, né, mano? Aí tinha a menina lá, mano, que ela era... Ela voou de uma ponta pra outra ponta lá, aí, tipo, ela... O que tu tá falando? Cara, eu só gostava dela porque ela era bonita, velho. É literalmente isso. Não, porque ela andava de avião também, ela tinha dois... Sim, aí tu gosta de menina que anda de avião só, é? É. Mano, eu gosto mesmo é de Paul Blart Mall Copia, mano. Paul Blart Mall Copia? Eu nem sei o nome disso aí em português. É Paul Blart Mall Cop. Aquele filme lá, aquele gordo. Daquele gordo do lado que tá no... Que ele é segurança de shopping. Ah! É o que ele fala dos animais? Nossa. É isso aí. Eu tenho os DVD. Mano. Eu tenho... Tu tá zoando que eu tenho, mano. Eu tenho. Mano, eu já procuro, velho. Eu juro que eu tenho esse DVD, velho. Vocês sabem agora. Eu procurar que eu acho que eu sei onde é que tá. O pior filme. Eu falei Paul Blart Mall Cop. Esse não é o do segurança que salva o shopping? É esse mesmo, é... Paul Blart Mall Cop. Ah, não. Michael. É que me matou, né? Mano. Paul Blart Mall Cop. Eu assisti esse filme um dia desse, sério, na Netflix. É horrível esse filme, velho. Não a é, gente, não é ruim. A gente podia ver esse filme por um ano, mano, fazer um podcast. Mano, esse Paul Blart é o cara mais sem graça de todos os filmes que eu vi, mano. Sempre nossa, que tem ele, ele é mais sem graça. Formou sozinho. Nossa, pelo amor de Deus, mano. Aquele ator brasileiro que fazia, que ele até ficava de terno com um cara magrinho. Leandro Hassum. Ele é o Leandro Hassum. Ele é o Leandro Hassum, gringo. É literalmente isso, a piada dele é ele mesmo. A piada dele é porque ele é gordo, verdade. E porque ele é desajeitado e tudo assim. É só isso as piadas dele. É só isso, e no final ele consegue beijar a mulher mó bonita, velho. É sempre é isso. Não, mas eu lembro. Ainda bem, né, amor? Ainda bem. Bom pra ele, assim, né? O Paul Blart. Eu queria falar a real aqui que todo mundo devia parar com esse negócio aí. Tipo, de namorar. Tudo errado. De namorar. Deve parar com esse negócio de namorar. Esse negócio de beijar na boca, né, mano? Coisa nada a ver. É, gente, para, besta, gente, sabe? Besta, galera, eu acho que querendo namorar aí. Eu acho estão que estão maluco pra namorar, que... mano. Tem que assistir animes de romance. Três palavrinhas pra você. Tem que assistir anime mesmo. Tem que assistir anime mesmo. Tem que assistir. Tem galera falando assim, eu tenho 13 anos e tô num rolo aqui com quatro pessoas. Mano. What the fuck? Mano, mas tem. Pior que tem, viu? Recebi DM. Se tinha isso até na nossa época, velho. Imagina hoje em dia. Na nossa época, falo, quando a gente fosse muito velho. Mas, tipo, quando a gente tinha 13 anos, não tinha celular não tinha. Foda, tá ligado? Não, é porque verdade, hoje em dia é muito mais fácil rolar os papos, tipo. É, então, de, naquela de, época. Assim. Nossa, eu gosto tanto daquela época que. Tá, mas enfim. Já mordi o ovo do cachorro da minha tia porque ele tinha me mordido. Meu Deus. O cara tá morto, velho. Quem o cachorro. Nunca? Quem nunca? O ovo, velho. O ovo. Foi, mano, foi. Ó, eu não fiz nada, eu só. Mentira, minha. Ficou tão fofo o negócio que minha... É muito bom essa história inacabada do Ícaro, mano. Ficou tão fofo que... Nossa, tá cortando muito, assim. Eu falei que... Ah, meu Deus do céu. Eu falei que... Bom, eu vou ler algumas perguntas do Twitter que mandaram aqui. Vocês foram enviados para uma dimensão alternativa. Ah, então realmente não tem como continuar aqui. Vocês foram enviados para uma dimensão alternativa que não existia nada. É um espaço vazio e infinito. E uma entidade deu o direito de vocês escolherem três comidas, duas bebidas, dois objetos do seu dia a dia e uma pessoa para levar com vocês. As comidas e bebidas são infinitas e vocês também não vão engordar nem ter qualquer tipo de doença e coisas como escovar os dentes e, tipo, ir no banheiro, nem nada. Isso não existe. É, observação. Vocês têm acesso à internet, mas não podem enviar mensagens nem se comunicar com as outras pessoas da Terra. Vocês só podem, tipo, jogar jogo online e tal, ver Netflix, essas coisas. Tu tem que escolher três comidas, duas bebidas, dois objetos e uma pessoa. Eu escolhi o Bear Grylls pra ele me ajudar a sobreviver, mas não faz sentido. Mas pelo que eu gostava do Bear Grylls, era meu herói. Eu vou escolher... É muito foda. Se tu ficasse confinado com o Bear Grylls por anos, tu ia começar a gostar dele, tu ia virar gay pelo Bear Grylls. Pelo Bear Grylls? Claro. Será que se você fica confinado com... Sério mesmo? Tipo, sério mesmo? Será que... Sim. Acho tu ia começar... Ei, mano, mas essa curvinha dele é massa, né, doido? Mas eu já sou meio essa gay. Essa bundinha dele aí. Pelo Bear Grylls, inclusive. Eu sou meio gay pelo Bear Grylls. Ei, mas eu não consigo, não. Quando eu olho pro aquele homem, eu só lembro dele comendo aquela lagarta gigante. É verdade. A lagarta. A larva. Bicho renojento. Mano, nossa, verdade. Senhora, ele bebe o mijo dele, mano. Bicho renojento. Ai, não, não. Cheio de micróbio. De mano, mas assim, três comidas, vamos lá. Três comidas, eu acho que eu escolhi... Putz, três comidas, mano. Eu escolheria lasanha, macarronada e... O cara vai pegar duas coisas literalmente igual. Por cala a boca, mano, é as minhas duas comidas favoritas. E uma caranguejada. É duas comidas e um miojo. É três comidas, duas bebidas. Nossa, miojo o tem cara vai pegar duas, mano, duas coisas igual. Macarronada. Não é igual. Lasanha. É verdade, é a mesma coisa, tá? Mano, não é a mesma coisa. Não, tem a macarronada de salsicha e tem a de frango. Como aí assim, desse? Salsicha de frango? Tem de outras coisas. Essas piores. Não, mas eu é... só gosto de coisa ruim. Sim, eu uma posso pegar de molho branco abestado. Ei, nossa, é ruim. O Ica só gosta de coisa ruim, mano. É, eu gosto de com gosto forte. O cara gosta de... Gosto com sustância. O cara gosta de macarronada com, com salsicha, com frango. O Ica pega, faz aquela curiosidade de pegar o miojo, aí bota queijo. Não, com miojo eu não faço não. Com miojo. Ah, eu coloco... Não, salsicha coloca não mais. Coloca queijo no miojo. Sim. Eca, mano, como assim? Não, não, não, não, não, não, não. Tu não tem nem noção do... Não, mas pior que eu coloco salsicha. Não, o Ícaro fala isso e tava com nojo de quem colocava pão com manteiga no café. Sim. E olha as merda que ele come. Mano. Queijo no miojo, Ícaro. Não, e o Saico que veio falar que, tipo, colocar empanado no pão era ruim? Ah, como assim empanado no aqueles pão? Aqueles negócios de pôr na comida. Ah, o chicken não sei o que, o chicken nugget. É, tipo, não, não é chicken nugget, só que é gigante, é ruim. Ah, eu tô ligado. É, eu acho bizarro porque é duas coisas secas, tá ligado? E fica então, bizarro. Tá vendo, Ica? Tu é o único estranho que come merda, Ica. Não, não, é muito é bom, meu amigo. Não, e ele come merda e reclama das coisas boas. Tu pega uma casca de banana, tu passa mel em cima e eu quero comer, dude. Eu como, porque é cheio de vitamina. Eu sei que tu come, tá? Por isso que eu falo. Três comidas. Não, mas tu tem que escolher. Três comidas pra comer pelo resto da tua existência. Tá, vai. Ó, três comidas. Eu escolheria macarronada... Tem uma macarronada de vocês, tem o quê? Uma pergunta. Não, é porque vocês estavam falando que, tipo, macarronada não tinha frango? Como assim? Como assim macarronada com frango, Ícaro? Mano, é cara, como macarrão com frango e chama de macarrão com frango. Não era só macarrão com frango, tinha várias outras coisas. Não era essa macarrão com frango aí que vocês estão falando. Eu vou pensar assim, ó, tem que ter um café da manhã, então eu escolheria, acho que, panqueca, vai. Tem verdade, que a gente não pensou forte. Que tem que ter... Eu fui três comidas, então eu escolheria uma panqueca, no almoço, macarronada, acho que é bom, e de noite o miojo tá aí, minha refeição diária. Miojo, meu? Tu vai levar miojo, mano, todas as comidas do mundo, meu, escolhe miojo. Mano. Miojo, podia ser um lamen, tá ligado? Mano, podia ser qualquer coisa que, tipo, tu nunca vai comer na tua vida porque é muito caro, aí tu escolhe miojo. Então, tá. Duas bebidas. Água. Água, porque uma hora você tem que beber água. Não, mas você tu não sente sede. Não, água. Tu não sente sede, mas uma hora eu ia querer beber água, velho. Sério, eu ia querer beber água, não tem como. Só pela saudade? Mano, acho que sim, mano, sei lá. Tu só tem vontade de beber água por causa da sede. Tu não ia ter vontade de beber água. Não, mas a água não tira o gosto das paradas? Tipo, tá com puta gosto de sei lá. Ai, meu Deus do céu, mano. Sim, pô, pega um chazinho verde assim, Nossa, aquele chá tem um... O Tauan tem uma loucura pro chá que eu não entendo, velho. Chá gelado, mano, é a melhor. Ele comprou um chá gelado de 10 reais, 2 litros daquela merda pra beber no cinema. Horrível, mano, aquele negócio. Era muito bom. Chá amargo aí, era aguado. Eu tenho vontade de tomar chá. Primeiro que o Icaro, ele come miojo com queijo, né? Tem chá que é bom, tem chá que é muito bom. Mas aquele chá, nossa senhora, velho. Primeiro que o Icaro come miojo com queijo, né? Ninguém gostou, Dalu, fica quieto aí, que ninguém gostou daquele chá. Só tu. O Luca e a Isa gostaram. O Luca é outro abastado. O Luca gosta de qualquer coisa e a Isa só concordou pra não ser mal educado. É, então, a bichinha, mano. A bichinha engunhando lá. Ela me cruzou. A Isa me crucifica porque eu gosto de guacamole. Ela toda vez fala: não, tu não tem opinião não porque tu gosta de guacamole. Já é nojento. Guacamole também. Eu não sou fã de guacamole, não, mas eu como se tiver. Eu nunca comi guacamole. Mas e se foda-se, a gente nem terminou o negócio. Tá, duas bebidas: água e Pepsizinha, assim, Coca. Que bosta, meu. O cara pegou água e Coca-Cola sem gás que tentaram botar gás de novo. Quase meia-noite, patrocinado pela Pepsi. É. Não, qual? Tá importado aqui, meu filho. Vamos ver no próximo. Não, duas bebidas, dois objetos do seu dia a dia. E uma pessoa pra levar com vocês. Puta, uma pessoa era. Podia ser um bicho de estimação? Podia ser um gato. Podia que eu levar um gato. Pronto. Eu vou levar meu gato, mano. Se for levar alguém. Pronto, tá aí. Eu queria tá um cachorro. Certo. E dois objetos do dia a dia? É meu celular. E. Um garfo e uma faca. Um garfo e uma faca. Como é que tu vai pra comer? Pra poder comer, né? Não. A comida já vem com os negócios, tá? Predestinada. Meu celular e um. Pensei um switchzinho, né? Olha aí. É, então, eu já tô com uma switch na mente aqui, eu tô jogando agora, inclusive. Pronto, olha aí. Tá feito. Então, pra mim, ó, switch. Eu já vou começar com as coisas. Eu vou levar uma switch, meu celular. Não o meu agora, é comprar o celular novo e levar, porque o meu tá dando. Não, mas tu podia escolher qual que é o celular que tu ia querer. Então se fosse pra levar um celular, provavelmente levaria um notebookzão fudido. Eu fico no Switch e um notebookzão mais fudidão, assim. Pesadão. Eu pego um PS4 e meu celular mesmo, porque PS4 mas tem tudo tipo YouTube e Netflix. Tá aí e comida, Saiko. Mas o teu celular também tem isso, seu animal. Não, mas tu então. Onde que tu vai ligar esse PS4, então? Eu quero só saber. E onde é que tu vai ligar o teu Switch, cara? Só saber, puxar besta. O Switch não precisa de nada, seu animal. Ele é pobre. Sim, mas não precisa de energia, não. Tá, não. Tô falando disso. Quero saber que TV que tu vai ligar esse PS4 aí. Tá. Não, então tá bom. Não, pô, deixa besteira. Eu pego esse PS4 na TVzão de 80 mil polegadas. Eu imaginei as vendas do PS4 caindo agora. Vai passar o dia, jogando PS4 esse menino. Vamos todo mundo por fases. Vamos primeiro a fase dos dois objetos. Eu já falei, escolhi o meu, então já escolhi o PS4, uma TV de 80 polegadas. Agora o Ícaro. É, só vai. Dois, três. É dois. Dois objetos. As comidas do Ícaro é miojo, queijo e salsicha. Não. Bastardo, fica quieto aí. Miojo, queijo. Miojo, queijo e macarrão, tá ligado? É tipo aquelas vasilhinhas, tá ligado? Aquelas vasilhinhas. R$4 de queijo. Vai, Vai, objeto. Objeto, qual? Levaria uma guitarra e levaria um PC pra ligar a guitarra. E tipo, eu jogar. Um PC pra ligar. Pra ligar a guitarra. Não, porque, tipo, é porque é duas coisas, tá ligado? Tipo assim, o PC ele pode ligar a guitarra e posso jogar, posso fazer um monte de coisa. É, então, mas é boa, né? É uma boa mesmo. Foi uma boa combinação. Tu que gosta, tá. Pois é. Agora a sessão de duas bebidas. Eu escolho três água bebidas, e Pepsi. Não? É duas bebidas. É duas. Tá, eu vou querer um milkshakezão de paçoca também. Paçoca? Paçoca? Fake. Vocês nunca... Fica só os gugumes na... Eu acho que deve ficar e deve arder na garganta. É muito bom, velho, com milkshake de paçoca. Sério, é tu que gosta de açaí? Eu gosto de açaí pra caralho. Eu gosto de açaí também. É só o Ícaro aqui. Só o Ícaro que gosta de merda. Só o Ícaro boa. O Ícaro só gosta, mano, de coisa que ele comia quando era criança. Gosto de salsicha empanada dentro do pão. Pegava um chicken nugget. Ele pica o empanado, derrete o queijo e joga tudo dentro do miojo. Aí ele come, daí eu... Eu não duvido. Eu não duvido. Eu tô ficando triste desde que eu faço isso. Eu pensei que eu ia falar, eu tô ficando triste, que eu tô ficando com fome. Vai ver que eu tô com fome, eu já comi fazer um pandinho de queijo. Beleza, o que eu falei agora? Eu falei... É bebida, não sei o que da paçoca. É bebida, tu queria um milkshake de paçoca, que é muito bom. Tu realmente queria um milkshake de paçoca? É muito bom mesmo, tu nunca... Não, eu nunca bebi um milkshake de paçoca. Onde é que tem um milkshake de paçoca? Tem no Bob's. No Bob's, tá bom, vou falar. E a segunda? É muito bom, é muito gostoso. A segunda bebida? Segunda bebida, deixa eu ver, eu quero uma coisa... Não faço ideia, velho. Uma coisa mais light, não? Pra amenizar. Suco de maracujá. Eu adoro suco de maracujá. Suco de maracujá, puta, verdade. É o melhor suco do mundo. Vocês não tomam refrigerante, não? Vocês não são... Não, eu não sou muito... Eu não gosto muito. Se for pra escolher entre milkshake e um refrigerante, prefiro mil vezes milkshake. Entendi. Eu ia então querer um chá mate, eu acho. Um chá mate e... E um chá verde. Não, eu não gosto de chá quente. Chá quente é coisa de baitola. Eu gosto chá de chá mate. Gosto de chá gelado. Pronto, chá gelado. Eu quero um chá gelado. Mas é só um sabor, viu? É só um sabor. Esses veganos. Pô, tá bom, eu quero. Não, sei lá, sou vegano. Eu quero um chá mate de limão e uma Pepsi Twist. Tá aí. Um combo de valores. Agora, três comidas. Eu não escolhi, não. Ah, não, o Ícaro. Não escolhi as bebidas, vai. Vai, café com leite. Ai, mano, um caldo de cana. Mano, fica quieto aí da Lua, que não pode. Nesquik. Não, eu não suporto isso, não. Nesquik. Nesquik. Não sabe o que é farinha láctea com. Neston. Bucilon. Neston com bucilon e farinha láctea. Sem água mesmo, só no seco. A vitamina de banana. A bananada. Nossa. Nossa! Bananada! Sério? Ah, não, velho. Bananada, não, mano, não, mano, o cara tem todas as bebidas do mundo. Ele escolhe bananada. Mano, é porque, tipo, vocês o falam. O Ícaro é um homem beleza. Simples. O Ícaro gosta de coisas que lembram a infância dele. Ele não precisa de nada sofisticado. O que que lembra tua infância? Bananada, mas que mano, beleza. Escuta. Mano, tipo, o Saico escolheu suco escolheu. De maracujá. É mesmo, né? Qual o problema? Tipo, não, essa não, é porque pensa assim, beleza, foda-se, tem todas as bebidas do mundo. Só que, tipo, eu não provei todas as bebidas do mundo, parece. Então é isso, é Coca-Cola e bananada. Coca-Cola e bananada. Esse é o título do podcast, inclusive. Coca-Cola e bananada. Fala, bananada. O desafio de você comer banana e beber Coca-Cola. E Sprite, Sprite, não é Sprite. É, banana e Sprite pra você vomitar. Bora fazer algum dia? Deus me livre, eu vou vomitar só na banana, botei a banana na mão que eu vomitei. Não, mas eu faria isso. Título desse podcast vai ser Coca-Cola e bananada. Vai ser isso. Suco de maracujá, só isso. Título do podcast vai ser Psycho vomita com banana na boca. E tu, meu? Agora comida? Bebida, eu falei o quê? Ah, água e Pepsi. E agora é comida. Vai, três mano. Comidas. Nossa, é, comida. Nossa, vai eu não ser... sei, velho. Eu não sei nada de. Eu não sei. Mano, três. Comida eu é mudo, difícil, porque, velho. Tipo assim, você não vai passar fome nem nada disso, né? Então você vai comer só pelo prazer. Sim. Então, eu escolheria. O cara pegou miojo pra comer pelo prazer. Mas eu posso escolher uma comida que eu nunca comi? Não, não, não, mas eu vou falar né, de novo aqui. Eu vai. Vou mudar aqui. A minha vai ser. Eu escolho um cheddar McMelt, porque, nossa senhora. Ai, ai. Ah, tô com vergonha de falar o meu. Puta, mano, comida difícil, porque tu vai ter que comer. Tu vai enjoar de tudo. Não, mas foda-se, tu tem como. Mas enfim, escolhe. Não tem olha, como, não me julga porque eu vou parecer o Ícaro agora. Tu não vai escolher uma comida de panela, não. Não, eu escolho. Eu escolho um pãozinho francês com a qualizinha. Sim. Mas não é mortadelazinha, não, meu. Nossa, com qualia é ruim, meu. Pelo amor não, de Deus. Não, mano. Tu quer um... é bom. Pão com manteiga, velho. Pãozinho francês, mano. Primeiro que é carioquinha, né? Pra comer de conversa. E eu escolheria também a outra coisa. Nossa, eu zoei tudo agora, mas eu escolhi o quê? Pipoca. Sem julgamento. Aff, velho. O cara vai passar o dia... Não, é sem julgamento, mas ele sabe que a gente tá jogando ele pra caralho aqui. Então, mas eu vou falar uma curiosidade. Tinha uma fase da minha vida que eu comia, tipo, uma bacia de pipoca todo dia. Eu não tô gosto zoando. De pipoca. Eu era viciado. Eu realmente não gosto de pipoca. Eu como tipo, umas três pipoca. Mãos de pipoca eu já fico... Sério. Não, eu amo como pipoca, no cinema. Sério. O único lugar que eu como pipoca é no cinema. Porque, o tipo... único lugar que eu não como pipoca é no cinema porque é ridiculamente caro. Não, então, eu tô... Mas não, não tô falando... da pipoca de cinema é ótimo. Eu só como no cinema porque tipo, você fica comendo sem saber, tá ligado? Você fica assistindo comer. Uhum. E eu gosto de pipoca doce, pipoca, as pipoca que tem no chocolate. Nossa, o cara, nossa, fica tudo errado, tudo errado. Eu gosto de pipoca de chocolate, vai a merda. É ai, bom, nossa senhora. É bom, velho. Não, tá, mas sério. Enfim. Comida eu não sei, vai tu primeiro, tá? Eu ainda não pensei na minha. Eu quero mudar. Eu posso escolher uma comida que eu nunca provei sem julgamento de que? Tu nunca provou, posso. Vai, pode, velho. Pô, eu quero. Mas eu quero... Que gostar, vai ter uma comida a menos. Não, mas eu tenho certeza que é bom, mano. Não, mas uma hora tu ia gostar. Tu ia começar a comer. É, então, eu demoraria mais ainda pra não ir pra enjoar essa comida, tá vendo? Ou assim. Não, na real, porque ele não ia sentir fome. Ele começa é só pelo prazer. É verdade. Porque quando tu começa a gostar enjoar, é quando tu né? tem. É, não, mas tipo assim, quando tu se ele tivesse que comer, tipo, tô morrendo de fome, vai ter que comer. Vamos botar um negócio, você nunca vai enjoar, porque, tipo, se for enjoar, gente. Porque se for enjoar, já vai ficar meio tipo... Não, você vai enjoar de tudo, você vai enjoar de tudo, tudo. É, mas vamos pôr essa coisa, você nunca vai enjoar. Não enjoou, não, viu? O prazer que você vai sentir comendo vai ser sempre o normal que você tem hoje, entendeu? Tá. Então, eu escolheria, tipo, uns noodles que tem na China lá, que tem uns... Tá ligado? Uma tigelinha de maca. É tipo um cup noodle, só que feito à mão, tá ligado? É lamen, É, o cara quer a única coisa que ele não sabe fazer, né? Que é cup noodles. Ele não vai precisar fazer. Por que ele vai precisar fazer? Quando eu tenho uma referência. Referência ao dia que ele foi aqui em casa, ficou de besteira, não sei o quê. Ah, cup noodles. Mano, o cara fez o pior cup noodles do... Enfim, vai. Tá, um resto, vai. O resto seria uma lasanha. Normal, lasanha bolonhesa. E... Mano, eu não sei, acho que um sanduichão irado, tá ligado? Aquele samba. Nossa, tá. Aquele Whopper, hein? Aquele Whopper do BK, caraca. Eu já até pensei no meu aqui. Eu vou querer um hambúrguer do BK que eu comi uma vez, que eu não sei o nome dele. Eu acho que é um Whopper também. Provavelmente é o Whopper, porque é o mais famoso. Mano, nossa, eu posso trocar o meu cheddar pelo Whopper? Porque, rapaz, o tamanho daquele bicho. Pode. Oh, da minha cabeça. Eu quero um hambúrguer com pimenta, com várias pimentas. Logo, eu gosto muito de pimenta. Porque se tem pimenta jalapeno, eu gosto de pimenta, eu gosto de coisa pimentada. Então eu quero que tenha bastante pimenta. E eu quero sushi. E eu quero alguma coisa doce, porque ninguém pegou coisa doce, é incrível. Eu ia querer, sei lá. Deixa eu ver um doce que eu gosto muito. Putz. Mano. Não sei. O único que tá vindo na minha cabeça é pavê, mano. Não sei se eu ia querer comer pavê. Pavê, mano, cara. Não. Eu não quero pavê. Eu não quero pavê, deixa eu ver. Nossa. É, gostou. Essa aí foi irada. Porra, pior que eu não sei, velho. Caralho, se pá uma tortazona de chocolate. Alguma coisa assim. Eu não ligo muito pra doce, na real. Porque eu acho muito, muito enjoento. Eu enjoo muito com doce, sei lá, prefiro. Mas salgado. Não vai ter enjoação mesmo, esse é o problema. Não. Mas eu tô falando eu mesmo agora, entendeu? Tipo, eu não sinto muito prazer com doce. Eu não sou muito doceiro, não. Sushi. E eu nunca comi sushi, só pra deixar aí. Sushi é um hamburguesão fudido. Gigante, com pimenta. E sei lá, não sei se eu quero bolo, velho. Deixa eu ver. Bairro de dois, com frango. Não, se bem que doce eu já tenho milkshake de doce. É, tu já tem milkshake. Tu tá de boa. Então, eu ia pegar provavelmente uma lasanha também, porque eu gosto de lasanha. Eu também. Mas é bom. É o sushi, o hambúrguer e uma pizza de camarão. Eu gosto. Ah, nossa senhora. Aí a gente julga mesmo, vai acabar o podcast. Sabia que eu acho que depois dá spoiler até pra próxima pergunta. É muito bom, eu velho. Eu tô até sem passar spoiler pra julgar esse desgraçado. Pizza de camarão. É bom mesmo, doido. É muito bom pizza de camarão. Ah, não, tá aí. Juntou molho de tomate e olha, mano, Saico. Desde Saico. Mano, eu nunca nem comeu. Eu já comi uma pizza que era com picanha e batata frita em cima dela. Sem zoa. E era boa pra caramba. Tá. Não, com camarão. É muito boa. Vocês nem provaram. Mano, eu já provei. Não é só camarão. É tipo umas coisas diferentes que tem em cima. Não é só molho de tomate. Se o Ícaro concorda contigo, tu tá errado, Saico. Não posso discordar. Ei, pai. Tá, não, mas eu gosto de pizza de camarão, essa é uma das coisas que eu pego. Pizza de camarão, sushi e hamburguesão. Vai, tu, Ícaro. Tá, eu já tô com tudo decorado aqui na minha mente. Eu quero uma torta de morango com chocolate. Não, de boa, vai. O cara vai pegar uma torta de napolitano. Não, mano, tipo, é porque uma vez eu comi uma torta que, tipo, ela tinha... Ah, tu quer essa torta aí que tu comeu, de morango e chocolate? Então, morango e chocolate. Um PFzinho, né, tipo, arroz. PF, mano. Não, é PF. Um prato feito. Tipo, prato feito. Tipo, é arroz. Que tu vai no restaurante, arroz, feijão preto. É. Feijão preto. Carne, macarrão e algum. E algum bife ou frango, pode ser. Ah, não, nossa. E uma pizza. Uma pizza moda da casa. A moda da casa. Em casa. Mano, o que eu ri desse dia foi que o Ícaro falou que ele. A maior dor de barriga que ele teve foi com a pizza que ele comeu perto da casa dele. Foi um pastel. Daí ele falou que todo dia ele comprava lá, só que no outro dia ele sentia. E sempre ele sentia dor de barriga. Só que nunca foi tão forte. Por que que tu comprava lá? Ele? Não, era dor de barriga assim de boa. Sabia que eu ia sentir já. Tipo, ele comprava. Meu Deus, mano. Barriga no outro dia. Velho. Tava comendo bacon podre, tá ligado? Mas não. Meu Deus, aí, velho. O dia que eu fiquei, tipo, 4 dias doente. Aí eu parei de comer. Bem feito. Mas era porque era barato. Mano, era um pastel de duas massas. Com todos os sabores, mano. Agora a última, Mel. Um ser vivo, não precisa nem ser uma pessoa. Um ser vivo. Eu levaria um gato. Gato? Nossa. Vamos abandonar pelo menos gato. Porque você já sabe minha história com cachorro, entendeu? Todos os cachorros que eu conheço tentaram me matar. Agora tu me confundiu. Eu não sei se eu levo meu gato ou meu cachorro agora. Eu tô triste. Ixi. Verdade, né? Tem dois. O Luffy sentiu essa aí, viu? Quando tu já falou logo teu gato. Ei, nossa, é verdade. Rapaz. Tá aí, nossa, ó. Agora eu tô a casinha nova que tu comprou pro... Ei, rapaz. Eita, não, rapaz. Não, mas o Luffy já tem as coisas dele também, meu filho. Mas eu... Cachorro não burguês, existe. Meu filho. Isso aí, cachorro come só Whiskas. Page Green. Ah, se fosse Whiskas... Estaria comendo eu, sim, tá ligado? Mano, o bicho comendo... Oh, o Whiskas nem é caro, viu? Whiskas é, não, não, é, não. Eu compro whiskas pra mim. Eu só compro whiskas também. Pra mim. Eu compro whiskas pra mim. Um amigo meu, parece muito que sou eu, né? Mas um amigo meu, ele inclusive é aquele amigo lá. Aham, ele mesmo. Ele ele comeu whiskas sachê na minha frente. Não, minha sachê. Prima comia whiskas sachê com sal. Mano, não, era a coisa mais nojenta. Ela pegava pra colocar pros gatos dela, ela pegava uns 3 pedacinhos, botava um pouquinho de cima, botava na boca. Jogava sal e comia, tipo, é que bom, prova aí, sai daí, sai bolsa. Sai daí, bicha fedorenta, vai escovar teu dente, bicha boca. Eu não sei, agora eu não sei, velho. Eu vou levar meu. Oh, como são animal, pode levar 2. É a nova regra, viu? Pode levar 2 e tua mãe, viu? Animal pode levar 2, já que não é humano. Vou levar meu cachorro e meu gato, vocês não me vão me pedir, não. E a nova regra que pode levar uma namorada também. Se então a nova regra pode levar uma personagem de anime, se for por isso. Caraca, mano, eu só queria meu gato, velho. Eu só queria um cachorro. Eu vou levar meu gato e meu cachorro, porque eu sou do mal. Eu vou levar uma faca. Uma faca, ó. Uma faca. Como assim? Como assim? Calma. Tá, vai. Nossa. Agora só falta o Ícaro. Vai, Ícaro. Vai. Mano, o que tu levava? Ainda. Tipo... Levar o calango aqui do quintal. Que imagina o Ícaro me leva, daí tudo que eu peguei, tipo, é anula. E eu tenho que viver com o Ícaro. Só ele que vai poder comer, tá ligado? Seria hoje com queijo. Nossa, eu vou ter que comer as merda que o Ícaro come, velho. Tu ia ter que comer PF todo dia, saco. Ei, mas tipo, posso trocar a banana? Essa é uma parada. Posso trocar a banana por um suco de goiaba? Pode. Mano, o cara só quer coisa ruim, velho. Não. Eu acho que o round de trocar já passou, viu? Porque eu já troquei, mesmo já trocou. Saco, já que eu lembrei agora. Não. Tá, deixa ele trocar. Trocou já. É porque, tipo, eu tava pensando, tipo... Ah, mas ele tá trocando bananada por suco de goiaba, velho. É, qual a vantagem disso? Bem, troca essa merda, vai lá. Dá pra ver que a gente tem amor pelos humanos, viu? Todo mundo levar nos animais. Podia levar uma pessoa, podia escolher um amigo. Se minha namorada escuta esse podcast, viu? Eu acho que eu levaria uma namorada, só que eu... Ah, mano... É outro planeta, não é milagre não, viu? Tomara que seja uma namorada que ele não ame, viu? Nossa, imagina que ele fala assim: eu queria levar uma namorada, só que é uma menina muito chata. É, não, ele não conhece a menina, talvez ele não ame. Não, verdade, tipo, uma menina que eu gosto, tá ligado? Caraca, que horrível. Tu vai obrigar alguém. Nossa, que horrível. É, então deixa. Eu não levo nada não, gente, deixa quieto. Não, tem que escolher. Eu não ia querer levar nenhum animal. Um ser nada. Vivo. Ah, pronto, eu levava aquele... Como é o nome daqueles papagaios? Um ser vivo. Tinha um, saico. Calopsita? Calopsita, pronto, levar. Ah, não, velho. Nossa, o cara ia levar calopsita. Por que anão? Porque passou o tempo inteiro fazendo barulho. Sim, é bom. Tu vai ficar num lugar totalmente silencioso mesmo, com um celular e um... Justamente por isso. Tu ia ficar louco, Dedo. Louco eu já sou. É... What the fuck? Eu fiquei essa com medo. Tá bom, a gente já escolheu, então todo mundo aí, só pra lembrar o que vai lembrar, o que vai levar, fala tudo que tu vai levar agora mesmo. Eu vou falar tudo que eu vou levar. Tá bom. É... Tá, 3 comidas, só... é um pãozinho francês, com manteiga, né? Ó, Nem lembro. Que era o outro mesmo aí. Não, era... Esse aí um gosta hambúrguer. Que tá levando. Não, um hambúrguer e a macarronada que tu falou. É, um hambúrguer e a macarronadazinha. Top. Tá, o resto. Vai, pode falar o resto. Não precisa botar em... Ah, é bebida. Nossa. Bebida era água e Pepsi. E objeto era um Switch e celular. E a pessoa era o gato. A pessoa era o gato. Ser vivo era o gato. Não, imagina... Ser vivo. Imagina se era aqueles negócios de gênio, daí eles fazem tudo ao pé da letra, daí ele dá água com Pepsi pro meio, tipo, junto. Tá? Tipo, ele bota... Nossa, esse neném. Aí ele dá um cara que é um gato pro meio, tipo, só que o cara é bonito, tá ligado? Engraçado. O meu vai ser... O meu era... Comida era sushi, um hambúrguer... Eu não lembro outro que era. E a pizza de camarão. Porque eu não vou falar nada sobre, vai. Aí eu ia levar... Minha bebida era um milkshake... E um suco de laranja. Suco de maracujá. Eu não gosto de laranja, não. É... O que é mais? É um suco de laranja? Suco de maracujá. O objeto não precisa, não. Não precisa ser. O objeto era meu Switch, um notebookzão foda. Porque não ia ter esse computadorzão lá. Tem vários objetos no computador. Vai levar monitor, CPU, escolhe um. É, então, eu vou levar um notebookzão foda. Daí, tipo, E a pessoa era meu gato e meu cachorro, porque vale por um só, esses aí. Que é a nova regra. Eu vou levar um casal de calopsita, então. Vou levar um casal só, acaba aí. Nossa, porque eu tô sendo inteligente, eles vão ter filho e vai ter um monte de calopsita lá pro Ica. Tome. Ah, não, velho. Vai. Falando do casal. O meu, eu ia ser. O meu ia ser o lamen feito à mão lá, que é da China, dos importados. A lasanha e o outro eu esqueci o que que era. Eu não lembro também. Era um hambúrguer. A lasanha e o Whopper. Bebida era. Não, calma aí. Ah, é verdade. A bebida era uma Pepsi Twist e um chá gelado. E o objeto? O objeto era um PS4 e a TV de 30 polegadas. Bicho, era o único que não ia ver a internet, né? Consegui ver. Não, tem internet sim. Tem internet no Play 4, ele foi esperto. Porque tem internet no Play 4, ele ia ter uma TV de cinema, tal de cinema, indo pra você no Netflix tem no Play 4. Eu podia fazer tudo, basicamente. Menos, tipo, sei lá, Instagram. Menos nada. Não, mas o PS4 ele tem Facebook, tem Instagram, tu só não pode. Mas é muito ruim. Pois é. É muito ruim mesmo. Eu pensei em rodar as paradas ali. Ah, enfim, vai, cara, agora tu. Mida. Ah, não, e a pessoa tu ia levar um cachorro, né? Ah, eu ia levar um cachorro. Qual cachorro? Um Shiba Inu. Acho muito bonitinho dele. Tá, vai. Tá, a comida era... Macarronada com salsicha, um pãozinho com queijo. Cala a boca. Era... Como era? Era... Nossa! Pera, vou esquecer, não consigo muito... Era um PF, uma pizza família. Não, era uma... Não. Pera, deixa eu falar suas desgraças. Era uma torta de morango com chocolate. Aí um esse PF, é que era arroz. Arroz. Arroz, feijão preto, macarrão e carne. Meu Deus, mano. Aí. Lembrando. Casa. Lembrando que a gente nunca vai enjoar, tá? É basicamente isso. Vai, e o resto aí, cara? É, a bebida era o quê? Era uma Coca-Cola e o suco de goiaba. Não, o cara vai passar o resto da eternidade dele numa parada. E o cara escolhe. O cara me vem com Coca-Cola e suco de goiaba, mano. Mano, não sabe escolher o suco de maracujá, qual o problema? Suco de goiaba, mano. Não. O objeto era um PC e uma guitarra. Que é o notebook, no caso, que não dá pra... É, notebook. Não, e a pessoa era o casal de calopsita. Pronto. A pessoa é meu gato, a pessoa é meu gato, meu cachorro, a pessoa é meu cachorro, a pessoa é um casal de calopsita. O amor pela humanidade, viu, mano? Já pode, acho que já tá bom, né? Já pode ir pra próxima pergunta e já responder completo. Próxima pergunta, e essa é uma pergunta bem séria. Escolhi porque acho que é comum, assim, né? Vocês vão ver. Eu não sei se... Não vou falar o nome dela, mas ela falou: eu tenho 20 anos e nunca namorei. Levando em consideração que já... Meu, tá mandando pergunta podcast agora, pode isso. É eu. Tenho 20 anos e nunca namorei. Levando em consideração... André. André Felipe. Fala, Gabriel. Levando em consideração que já conheci muitos caras legais, eu devo acreditar que o problema seja eu? É muito mais fácil a chance de só ter conhecido o cara que não foi legal e que não ia dar certo mesmo. Eu não entendi a pergunta. Ela falou: eu tenho 20 anos e nunca namorei. Levando em consideração que já conheci muitos caras legais, eu devo acreditar que o problema seja eu? Não, mas tipo, eles gostavam de ti, tem esse porém então, também. Então, tem esse porém também. Eu acho que sim, tipo, do jeito que eu acho que ela nunca conseguiu falar pros caras, na real. Talvez ela tenha uma trava aí, não sei, né? Tá, tem muita... Mano, tem muita coisa que pode ser o motivo disso. Né? Então. Então, sim. A gente tem que te conhecer melhor pra entender então, isso. A minha opinião é uma parada que o meu me falou e eu concordo com isso. É que, tipo, a gente... Valendo isso, tá? Besteira. Besteira, cuidado com o que você fala. É. Quer dizer, sei lá, tipo... Pelo menos pra mim, eu acho que vale. Não sei se vai valer pra ela, mas eu acho que, tipo... Você tem que viver a vida de boa. E se for de rolar, tipo, vai dar certo, tá ligado? É, entendeu? Agora, e também não, tipo, é, tem que ser tranquilo. Não precisa se pressionar isso, não, tá ligado? É, não precisa se pressionar tanto o lance de namorar. Quando tiver que acontecer, vai acontecer. E se você, sabe, notar que você pode fazer alguma coisa que te incomoda, por exemplo, em ti mesmo, na personalidade, sabe? Tenta trabalhar nisso também, sabe? Vai que ela também se sente insegura, sei lá, é normal também. Então, é isso aí, vai vivendo a vida. Mas é foda a gente dar conselho pra quem é. É, então, sem conhecer ela e tudo mais. Mas quando a gente tá falando do que a gente sabe. Mas a partir do que a gente sabe é muito difícil mesmo assim, porque é sempre uma resposta muito clichê. Porque a gente não te conhece, então não tem muito o que fazer. A gente sempre vai falar, tipo, ah, trabalha melhor nisso, ah, faz, tipo, tenta fazer isso. Mas o foda, tipo, da gente não conhecer ela, que a gente não sabe se é por isso ou se ela já não tentou, tá ligado? Então é tipo, mesmo. A gente não sabe do que aconteceu. É sempre mais específico, né? Porque... Por isso que é muito difícil responder essas perguntas de relacionamento assim aqui no podcast. Porque primeiro que a gente não tem muita experiência. Segundo que é muito difícil responder pra alguém que não deu tanto detalhe, que a gente não conhece direito. É verdade. É bom perguntar assim quando tem bastante detalhe, assim, faz a ficha completa, entendeu? E perguntas assim com a ficha completa. Ó, especial dos Dias dos Namorados, mandem a ficha completa. Eu vou selecionar as melhores histórias, pedidos e tudo mais. Que vai ser o Nerdcast, entendeu? Façam que nem o menino que tentou expulsar o Ícaro do meu canal, manda um currículo pro e-mail. Eu fiquei muito puto. Mano, como é que ficou o cara muito retardado? Puto, como que o cara quer me substituir, mano? Eu sou amigo do cara há 10 anos. Por enquanto que o PC dele tá quebrado. Mano, que... Nossa, que retardado. Ele mesmo, sabe? Mano, eu tinha esquecido, doido. Eu não lembro. O mais absurdo é que ele literalmente mandou... currículo. Não, tipo, não era um currículo irônico, tipo... Não, era real. E era tipo, substituir mesmo. Sim, tipo, se fosse brincando, tá ligado? Mas o cara falou, tipo, que era formado em sei o quê, mano. Ah, acho que, mano, engenharia do não sei o quê. Não, não é assim que funciona. Eu acho muito errado, tipo, a pessoa pergunta assim, como é que eu faço pra ser amigo de tal pessoa? Ah, como é que eu faço pra ser teu amigo, tá ligado? Mano, tem isso. Tipo, acontece. Tipo, não tem como... alguém fala assim, como que a gente faz pra ser amigo? Mano, não tem como a gente ser amigo assim. Só tipo, de te perguntar, né? eu já vou ficar com... Eu vou ficar com o pé atrás, é tipo... Eu também, então. Mano, imagina, é a mesma coisa de tu chegar... Porque tu tá falando pra gente isso. Imagina tu chegar em alguém da tua escola pelo chat do Facebook e mandar... como que a gente vai ser... Como que a gente pode ser amigo? Tipo, é a mesma coisa, mano. Não muda já nada. Já cria uma situação estranha. Imagina com você. Uma pessoa da sua escola, do nada, uma pessoa que você nunca viu na vida... Pessoa que, sei lá, de outra sala, assim, lá do final que você nunca viu, do nada chega no teu Facebook e fala: como é que a gente pode ser amigo, tá ligado? Você ia achar estranho e não ia ficar com o pé atrás de ser amigo daquela pessoa. Tipo, não é assim que funciona a amizade, tá ligado? Mas eu falei muito meio duro agora, tipo, meio babaca, mas, tipo, com esse cara do currículo, mas eu só achei engraçado mesmo. Eu não fiquei então, puto a gente não com tá isso. Com raiva, entendeu? Relaxa. Eu só achei engraçado porque ele mandou um currículo inteiro pra ser, basicamente, pra gravar comigo. E o cara tem um currículo, tipo, gigante. E ele... Pediu pra NASA. Mano, a gente tá orgulhoso de ti. Nossa, e o Psycho ficou dizendo que ia aceitar, mano. Ele realmente ficou bolado, mano. Ele realmente ficou bolado. Eu falei, eu acho que eu vou contatar esse cara pra substituir o Ícaro. Não, é verdade, né? O Ícaro fica enrolando demais, hein? Pra gravar, fica o tempo inteiro limpando as coisas. Ó, quem Nossa. Fala? Mano, a gente Como pode assim? Usar o Eu sempre apareço. A gente pode usar o currículo dele por quase meia-noite e tirar o Ícaro. É verdade. Será que ele quer? Vamos perguntar aí, né? Vamos perguntar, já vou mandar um e-mail aqui pra ele. Manda aí. Ah, depois sai. Tá puto. se tu mandar, sai. Se tu mandar, sai. O Ícaro tá puto. Se tu mandar, doido. eu juro que, tipo, eu não participo mais do podcast. Eu tô brincando. Pô, tá aí, abriu a vaga aí. Mandem seus currículos. Brinca, Dalu. Mano, tô... Brinca da lua. Tipo, depois. Não. Fica cara tá muito puto, velho. Mas falando de e-mail, eu queria falar uma parada que eu fiquei muito feliz que aconteceu essa semana. Que um... Eu não vou falar o nome do canal do cara, mas é um canal mais ou menos grande, mas não é grande assim. É um canal de ciência. O cara desse canal me mandou um e-mail falando que curtia bastante minhas músicas. E ele perguntou se ele podia usar no vídeo dele, mas ele ia falar e tal, lá, deixar crédito. E ele falou que gostava muito das minhas músicas, das coisas que eu faço, que ele me acompanhava. E eu não sabia, eu conheci o canal dele há muito tempo, um canal de ciência que eu assistia, velho. Eu pensei que, tipo, tu ia falar que ele gostava muito do podcast, mas ele deve ter visto o episódio lá que a gente fala sobre ciência. Deve ter só se decepcionado. Aí ficou com as músicas mesmo. E eu falei assim, mano, eu não acreditava que era ele, tá ligado? Tipo, achei que era alguém, sabe, se passando por ele. Aí eu falei, mano, se for tu mesmo, eu conheço teu canal faz muito tempo, eu sou muito fã. Muito da hora. Aí, mas enfim... Próxima pergunta. Próxima pergunta. A próxima pergunta é complicada e complexa. Vocês têm que escolher um dos dois. Tem que escolher um dos dois. Outra dessa, mas a gente só escolhe um dos dois. Mas essa é horrível. Um dia vai chegar o demônio aqui e vai fazer a gente fazer tudo que a gente escolheu. Vai ver. E a conversa do Deus escolhe essas perguntas. Olha, dependendo dessa pergunta, pode até ser que chegue mesmo. Vocês iam preferir. Ó, tem que escolher. É obrigado a escolher. Saber quando que você vai morrer ou como. E se você souber quando, não vai ser possível impedir sua morte. Mas eu prefiro quando. Não. Tá, quem com certeza, absoluta. Quando? Tu prefere quando? Eu prefiro com quando. Nossa senhora. Eu entendo o lado do Psycho, sabe por quê? Porque, tipo, se é verdade, como, né? Porque, como tu vai ficar traumatizado? Tu vai ficar paranoico com tudo. Só que, tipo assim, ó. Só que, mano, eu ia ficar com muita ansiedade se eu soubesse o dia dele. Não, mano, tu ia ficar com muita ansiedade se tu soubesse como. Porque vai dizer, vamos falar assim, tu vai morrer atropelado. É verdade, nunca gente, mais andar do lado. Você morreu no PC. Fudeu. É, então. Você morreu no PC, fudeu. Quando? Se eu soubesse quando, beleza, eu ia planejar. Eu ia fazer tudo que eu quero antes. É verdade, pode crer. E, tipo, tem gente, tipo, uma vez eu vi um documentário de uma mulher que ela tinha câncer, não sei se... Ela tinha câncer e tal, e, tipo, já era terminal e tal. E, tipo, mostrava, esse documentário mostrava, tipo, como é que era a vida dela, tá ligado? Só que, tipo, todo mundo pensava que ela ia, sei lá, querer viajar e fazer um monte de coisa. Mas ela só, tipo, seguiu a vida dela de boa. E, tipo, ela não ficou louca, tá ligado? Eu pensei por esse lado, tá ligado? Tipo, você pode, tipo, só meio que aproveitar o momento e... Ah, é verdade. Sim, mano, porque, tipo... É verdade, concordo. Você vai morrer do mesmo jeito naquele dia, mesmo que você não souber. E, tipo, como você ia ficar traumatizado toda hora esperando alguma coisa acontecer? Tipo, é verdade. Que é, tá ligado? Você vai morrer na calçada morrer... da rua. Não, você vai morrer... Vai acontecer um assalto e o assaltante vai atirar em você. Pronto, você nunca mais sai de casa. É, e aí você vê o resto da sua vida traumatizado, pelo menos sabendo quando você... Aí você morre com 90 anos. Pronto, você passou a vida inteira traumatizado esperando morre com 90 anos de infarto, dormindo. Eu espero muito quando, é muito melhor quando. Então eu não tenho nem dúvidas. Mas eu não quero saber nenhum dos dois. Na real, eu não quero saber nenhum dos dois. Não, mas tem que escolher. O meu é quando. Não, sim. Mas eu de quando, sim. Eu de quando. Tá bom. Eu tô muito em dúvida ainda, porque... Se for quando e for uma data próxima, eu acho que ia ser pesado, tá ligado? Eu não ia tancar, não. Mas ia... provavelmente não vai ser próximo. Rapaz. Se fosse como uma data, tu não ia saber a data, mas tu ia se traumatizar por aquele tempo do mesmo jeito. É, sem mais tempo, morrer. Talvez. Ia passar, sei lá, eu prefiro quando. Eu acho que quando também. Porque, pelo menos quando, você vai ter uma ideia de quando, óbvio, mas você não vai saber como, então não vai ser um medo constante de tal coisa. No dia que chegar, você vai ficar com muito medo. Eu acho que vai ser... provavelmente... Não sei, porque... Vai ser o pior dia dele. Ou não, né? Ou não, eu acho que no último dia eu ficaria tranquilo e esperaria, tá ligado? Sei lá. É, não, mas pelo menos... Eu faria tudo e no último sabe dia... Sabe outra coisa que pode somar com isso? Tipo, vamos supor que, sei lá, é dia 2 e tal. Tipo, no dia lá que tá marcado que tu vai morrer e tal, tipo, tu pode, tipo, sei lá, se preparar bem antes, tipo, sei lá. Fazer uma live? Não. Nossa! 24 horas em live. Nossa, 24 horas em live. Não, é uma boa ideia. Mas, tipo, eu pensei, tipo assim, sei lá, juntar a família, tá ligado? Pra se despedir de todo mundo. Credo! Credo! What the fuck, vocês? Não, tu tem que ser Icar, tu tem que se despedir antes, não na hora. Antes. É muito mais difícil. Sinceramente, eu não deixaria ninguém saber. Não, eu também não deixaria ninguém saber, eu não falaria pra ninguém. É verdade, né? Mas, tipo, tu poderia, tipo, se despedir em off, assim, né? Não no dia, não no dia. Eu deixaria, principalmente para memórias boas, e eu deixaria talvez alguma coisa pro depois, eu deixaria uma carta, ou algo assim, sei lá, porque ligava pra alguém e falava tudo que ele, sabe assim, tava cancelado o show. Tá bom. Tu falou essa parada de deixar alguma coisa. Ó, imagina, tu morre, aí tu deixa uma carta, aí tem só aquela mãozinha lá que tu sempre tem controlado, né? Lembra que eu falei isso aí? A mãozinha de coxinha. É basicamente o top, fazendo o top, que agora é tipo um negócio, já você caiu no top. É tipo isso, aquilo. Só que o negócio é diferente. Eu aquela mão que o povo, que aqueles caras fazem quando tem comida pra você, aí beija a mão, tá ligado? É, o do mamãe assim, tipo. Isso, a coxinha, exatamente. Faz uma coxinha com a tua mão, é essa mão. Encosta todos os dedos, só isso, encosta todos os dedos. Não, ele já dorme. Não, ele morre com a mão dele fazendo a coxinha. Porque aí quando encontrarem o corpo dele. Não, melhor. Tipo, a caixa, tá ligado? A mão dele tá dentro da caixa. Aí passou um pouco dos limites. Não, mas eu queria deixar uma cartinha com som, aquelas cartinhas que tem som. E eu colocar aquelas músicas estouradas, tá ligado? Quando imagina. Isso que eu ia falar. A caixinha com som. Tá com pau, doido. Vai, sério isso. Só que na hora que abre, tu só fala, coxinha. Aí só acaba, né? Trolei vários. Aquelas caixinhas com som, cara. Abre a caixinha. Ei, tá com pau, doido. Sei, mano. Eu faria com certeza. Eu não sabia que a Cristina Aguilera era cearense. Esse vídeo, mano. Esse vídeo é genial. Tá com pau. Tá. Agora, próxima e última pergunta, meu. Vai. Próxima e última pergunta desse quase meia-noite. Algum de vocês conhece a série de jogos Persona? Brincadeira, essa pergunta não tem nada a ver. Tá bom, o Padrinho mandou uma pergunta, o Luiz Baltazar mandou a pergunta. Se vocês pudessem ter algum animal exótico, qual seria e por quê? O Ícaro não conta. O Ícaro. Um animal exótico. Todo mundo fala o Ícaro. É o Ícaro. Todo mundo concorda que é o Ícaro? Aí não quer dizer que eu posso fazer pergunta não, então. Não, mas animal exótico, vai. O que vocês queriam? Eu queria ter um camaleão. Eu queria ter um macaco prego. Por que tu queria ter um macaco prego? Por que? O que ele faz, um macaco prego? Como assim? O que ele faz, Ícaro? Tu quer ter um gato? O que, que o gato faz? Não faz sentido. Tu quer ter um animal porque tu quer ter um animal. Sabe o que tá aí? Um animal exótico que eu queria ter. Sabe o que eu queria ter? Eu queria ter um corvo. Porque um corvo é muito da hora. Mano, eu não sabia. O que ele tá fazendo? Mano, ele vai passar o dia gritando. Não, tu sabia que o corvo. Mano, o corvo ele consegue falar. Procura agora. Corvo falando. Procura. Sério, procura. Corvo falando. E ele não fala tipo. Ele fala tipo. E aí? Ele fala tipo isso. Sim, eu tô ligado. Ah, eu já vi verdade. Eu já vi vídeo também disso, mas eu ainda queria ter um macaco prego. Não é um macaco prego, nem tô lembrando como que ele é. É um macaco, só que ele é pequenininho até. Ele não é tão pequeno quanto um sonho, mas ele é pequeno ainda. Ele é tipo. Um sonho. Eu queria um sonho. Mano. Um sonho é exótico aqui no Ceará, né? Não, é pior que não é exótico, mas é proibido você não ter. Mano, morre, né? Dá raiva, né? Tem um único criador aqui no Brasil inteiro, lá em Santa Catarina, eu acho. Que é o único que pode vender macaco prego e sonho. Sagui, no caso. Que é sagui que o povo conhece. Ninguém conhece como sonho. Daí, tipo. Ele fala de sonho. Eu queria ter um sonho, assim, calanguinho. Daí, tipo. Eu ainda queria, eu queria ter um sonhozinho, um saguizinho. Mas eu queria muito ter macaco prego. Como é o nome daquele macaco lá do Jack Sparrow? Nunca é dele, mas tem esse macaco aí. É o macaco prego. É o macaco prego aquele. O macaco prego não todo preto, não, que é, tem, tipo, bem longuzão. Não, o macaco prego é um que tem os pelinhos brancos, assim. Eu lembro que quando eu era criança, tinha um cara no meu condomínio que eu não lembro exatamente se era isso, mas pesquisa aí. Ele tinha um panda vermelho. Sim. Sabe quem é o panda vermelho? O panda vermelho é o Mestre Fu. Ah, é? Que bonitinho, velho! É lindo. Sabe quem é o panda vermelho? Todo mundo vai saber quem é o panda vermelho. Sabe quem é o panda vermelho? O Treta News. Verdade. É o Treta News! Quem é o Treta News? Eu lembro que esse cara andava com esse panda, ele ficava no ombro dele agarrado, era a coisa mais bonitinha que eu já vi na vida dele. Mano, que coisa linda, velho! É muito lindo esse bicho. Olha, não tem Fennec. Oxi. Um Fennec é uma raposa, um tipo de raposa. Raposa Fennec, é muito lindo. Fennec eu queria muito ter também. O furry que eu me desenhei é um Fennec. Ele é tipo uma raposa com orelha gigantona. Ele parece um bicho de RPG. Dude. Nossa, pode crer, Dudu. É muito bem. Aquele sumon assim. de. É, nossa. Parece um sumonzinho. eu queria ter um suricate. Ai, meu Deus do céu, esse viu? Ei, não, mas pior que o suricate é muito bonitinho. Mas o suricate é muito engraçadinho, mano. É, eles são bem bonitinhos, doido. Parece um. Parece um cearensezinho, meu irmão. Tem cara de cearense. Bacuri, doido, bacuri. O cara tem um bacuri, né, mano? Igualzinho bacuri. Sim, escolhe só um, cada um, vai, só pra... Eu nem escolhi. Eu acho que eu queria o panda vermelho, porque ele é mais carregável do que um fênix, não sei. Mas acho que seria mais legal. Eu acho. Mas o macaco prega é tão legal também, velho. Eu gosto muito de macaco. O fênix parece um... Sei lá, ele parece uma raposa, um gato, tudo isso. Mas ele é uma raposa. Raposa animal. Não, ele é uma raposa já, né? Ele é, é. É Fennec um Fox, né? É, Fennec Fox, não. Tá, como é o nome daquele bicho lá, sacanagem? Então, aquilo ali era um... Putz, esqueci agora o nome. Ah, é Lynx. É L-Y-N-X. Ele faz tipo... L-Y? Y, é Y. Ah, tá. É L-Y-N-X. Mano, ele parece um... Eu acho muito lindo. É basicamente um leopardo das neves. É quase isso. Sabe qual ele faz? Mano, é muito estranho. Ele faz tipo... Round, tipo, nem um gato, nem um gato. Ele faz tipo um... Sei lá, parece um... Não, não é miau. Ele faz tipo... Sei lá, eu não sei explicar. É tipo... Uma parada muito estranha. A bobilete. Parece um bobilete, dude. Parece um bobilete. É uma bobia esse aí. Mano, eu vou parecer muito nerdão falando essa coisa, mas tipo, ele lembra muito os Khajiits do Skyrim, tá ligado? Pior, mano. Parece mesmo. Recomendações? Não gosto dessas coisas. Vou recomendar um rapperzinho que eu tava escutando muito semana passada. Rapperzinho, mas... velho. Rapperzinho. Rapperzinho, tá bom? Mas, assim, não é Rafa Moreira, não. Esse aí é da próxima semana. Eu vou recomendar o Toby Lu. Ele faz as músicas muito Toby legais. Lu, muito bom. E exclusivamente a música Troop dele. T-R-O-O-P. Muito bom. É muito boa. É bem tiozinho e... Tem uma batida forte, eu gosto muito. Gosto bastante também, é muito bom. Ícaro. Ah, tá. Eu tenho uma recomendação de uma música que eu tinha esquecido dela, mas eu gosto muito dessa música. E é de uma banda, não sei se é banda ou é uma cantora, mas é Yeseo. O nome é coreano e o nome da música é Let It Go. É, sempre o Ícaro... Não. O Ícaro sempre coloca os nomes que eu não consigo escrever. Não. Sempre. Let It All Go. Pronto, é o nome da música. Ok. Let it all go. É porque é difícil falar. Let it all go. Só procurar Let it go. Se você procurar Let It Go no Google que vai aparecer. Let It Go. É o primeiro resultado, confia. Olha como que eu falo rápido. Yeseo, Let It All Go. Pronto. Opa, quem diria que a minha vez ia chegar e eu não lembro o que que eu mano, tinha um negócio. Tá, eu vou recomendar aqui um documentário do Netflix, eu só recomendo documentário, né? Mas esse documentário é muito bom, é um documentário do Netflix que fala sobre o Jim Carrey e sobre... Ah, eu já vi, é muito bom mesmo. O nome é Gene and Andy, que é um documentário que fala sobre o Jim Carrey. Eu vi esse documentário quando saiu e o Meion também tava vendo, ele só terminou agora esse menino. O quê? Não, eu assisti quando saiu também. Ah, tá, pensei que... Só que eu lembro que na época tu tinha falado que tinha assistido metade, porque eu tinha assistido, eu perguntei se tu assistiu, aí tu falou, assisti só metade, vou assistir o resto depois, pensei que só tinha terminado agora. Não, eu terminei na época e é um documentário muito bom, é muito curioso, mano, porque o Jim Carrey tá maluco. Ele fica maluco com esse lance do personagem que ele tá interpretando. É genial esse negócio, é muito legal. Sério, é muito genial. É basicamente mostrando como o Jim Carrey entrava no personagem e não saía de jeito nenhum. E, tipo, acabava sendo abusivo com muita gente porque ele tava interpretando um personagem abusivo e ele fazia isso na vida real dele, tá ligado? Desde a hora que ele entrava no set. Tem filmagens exclusivas, é muito da hora. Não, e ele agia como personagem, literalmente, tipo, ele ficava como personagem toda hora. E se um cara perguntasse sobre o Jim Carrey, ele começava a xingar o Jim Carrey, porque o personagem não gosta. Não. Era muito sério. A ponto de, tipo assim, tem um trecho que eu me lembro que, tipo, o diretor ligou pra ele e falou assim: olha, você tá indo um pouco longe demais, não sei o quê. Aí ele falou assim: olha, eu posso fazer minha atuação normal e ser Jim Carrey, ou eu posso fazer o máximo que eu posso entregar pra esse papel. Aí eu, tipo, o diretor, tipo, não, tudo bem, pode continuar sendo assim. E, tipo, a partir do momento que ele entrava no set, ele virava o personagem. Tipo, ele não era mais o Jim Carrey. Mano, sério, é bizarro. Ele é um ator muito bom, só pra começar. Ele é um ótimo ator. Só de sim. conseguir fazer isso. Porque ele literalmente virava outros personagens. E os caras que conheciam o cara de verdade, porque o cara já tinha morrido, falavam, esse cara é o Andy. O cara já tinha morrido. E detalhe, ele falou, tipo, com a mãe, com os irmãos do cara que já tinha morrido, e a mãe dele chorou e tal. Mano, sério. Muito da hora. Assiste, é muito bom. Enfim, a minha recomendação é uma parada que eu venho falando a semana toda pra todo mundo assistir. A gente vai tentar assistir agora pelo menos um episódio. É Nathan For You é uma série do Comedy Central. Não é uma série, é bem com o programa. É um negócio que eu conhecia há bastante tempo. O cara, o Nathan Fielder, que é o que faz. Eu já tinha visto algumas entrevistas com ele. Eu sempre achei ele engraçadinho. Tipo, achei ele engraçado normal, tá ligado? É uma pessoa legal. Só que eu nunca tinha visto o show dele. Porque eu via muita entrevista com várias pessoas. Eu sempre via ele lá no meio, tá ligado? E sempre o povo falava bem dele, do negócio dele, só que eu nunca tinha parado pra ver. E eu parei e é sinceramente a melhor coisa de comédia que eu já vi na minha vida, tá ligado? Tipo, eu nunca ri tanto sozinho, porque eu vi sozinho esse negócio. Eu nunca ri tanto sozinho, porque eu sempre, quando eu vejo alguma... Quando você vê alguma coisa de comédia sozinho, você geralmente dá aquela risada que é tipo... Tá ligado? É só pelo nada disso. Uma fungação. É tipo só um... Só esses negocinhos assim, tá ligado? Eu tava chorando de rir sozinho vendo o negócio, então é... Só que é uma comédia muito... específica, não é pra todo mundo. Eu entendo se você for assistir e não gostar, porque é muito irônico, é muito estranho. Às vezes parece que é real o negócio, de tão absurdo que é. É tipo, é basicamente, o negócio da série é que ele é um cara que ele dá dicas absurdas pra business, como é que fala isso? Pra empresas, basicamente, que estão falindo. Pra empresas que estão falindo, ele... É tipo aquele réu... Qual é o nome daquela empresa do... Empresa não, como é o nome daquele programa do Gordon? Gordon Freeman, não. Do Gordon Ramsay. Do Gordon. Não, não é o Hell's Kitchen, é outra não, coisa. É Kitchen. Hotel Hell. Hotel Hell. Ah, o Hotel. É que ele meio que ajuda, ele dá dicas de como as pessoas voltarem a ser famosas e tal, e o hotel ser melhor. O Nathan For You, que é essa série, é basicamente isso, só que tudo zoado. É tipo, ele dá as ideias mais absurdas. E tipo, é muito engraçado. Não é só sobre as ideias absurdas o negócio. É mais sobre ele atuando e sendo... Mano, ele não sai do personagem uma vez no negócio inteiro. E o personagem dele é tipo um maluco que acha que aquilo que ele tá falando é normal, tá ligado? Tipo, basicamente uma das ideias dele foi... Nossa, é muito complexo. Porque tem várias camadas do negócio. Vai só aumentando no episódio inteiro. Mas era basicamente pra transformar um... Isso é na quarta temporada já. Pra transformar um... Um smoke detector, detector de fumaça, e um instrumento para ser mais barato para transportar. Daí ele faz uma banda com Craigslist, eles fazem uma música, ele finge ser o dono da Shell, da empresa do negócio, para ter uma controvérsia. Mano, é muita coisa, isso é só um episódio, eu não consigo explicar um episódio aqui, não vai ter graça então, eu explicar. Então, deve ter reviravolta e plot twist na parada. Tem muita coisa, e tipo, é tudo real, é tudo pessoa real que ele trabalha. Às vezes ele consegue ser um pouco mal demais com as pessoas, só que tipo... Ele é tão, tipo... Ele parece um robô, mano, o jeito que ele age. Porque, tipo, ele parece louco mesmo, assim, tá ligado? As ideias que ele dá. E ele age como se ele realmente acreditasse naquilo, como se fosse a coisa mais inteligente pra fazer pra aquele negócio. É, tipo... Eu tô muito ansioso pra ver, mano. Quando o Saiko me falou, eu já queria ver esse programa faz um tempo, só que eu não lembrava mais como que era o nome, nem... Eu vi que eu tinha visto alguém falar desse programa, e aí esqueci, tá ligado? E aí o Saiko me falou, vamos ver esse programa, isso aqui. Eu falo, nossa, eu quero muito ver isso. E eu tô muito ansioso pra ver, sério. É muito... E provavelmente a gente vai falar mais no próximo podcast, né? Depois que a gente assistir. Mano, tem uma que é literalmente pras pessoas gordas andarem de cavalo, porque tem um peso máximo pra pessoa andar de cavalo. Ele bota 3 balão de hélio gigante nas costas do cara, enquanto vem outros 2 malucos atrás com as placas de ferro. Bloqueando as árvores dos balão pra não estourar o balão. Meu e tipo, não. E o melhor é que ele chega na mulher que fez isso, aí ele fala: você vai ser lembrada por ter feito isso no seu. Como é o nome? No seu estábulo. Todo mundo vai lembrar de você por isso. Por você ter feito a primeira pessoa gorda andando no cavalo dela. Ah, eu queria ser lembrado por outras coisas que eu fiz. Eu já ganhei muitos torneios, isso aquele. Não, você só vai ser lembrado por isso. Quando você morrer, ele acaba com a carreira da mulher, Deus, tá ligado? Mano, ele é muito. Mano, tem um. Eu só vou contar outra aqui, é o último que eu vou contar. Mas é basicamente. Uma mulher lá do pet shop. Tá falando pro pet shop dela, e a ideia dele é que o lugar que mais vai pessoa querendo bichinho novo é no cemitério de animal. Meu então, Deus. A ideia dele era ter um animal pra enterrar e na lápide do animal ser uma propaganda do pet shop, porque não tinha nada na lei. Então, o jeito dele... Porque ele queria botar o negócio lá sem ter animal morto. Aí, como precisava do animal morto, ele criou uma pet fly, tipo uma mosquinha, e deixou ela morrer de causas naturais lá. Daí foi enterrar a mosca no hospital, e a lápide da mosca é uma parada gigante! Era gigante! Era tipo uma pedra enorme que ele pagou, tipo, 5 mil dólares, 6 mil dólares. Meu só pra Deus, fazer mano. Aquela pedra. Com o número do pet shop, não sei o que, um monte de coisa. Não. É muito... Não, mano, é genial. E não é só as ideias que faz o show ser bom. É ele, tá ligado? Ele faz... Ele é muito engraçado, é, tipo, é muito bom. Então assistam. Muito da hora. Vocês vão achar aí na internet. Agora, algum canto vocês vão achar aí. Eu não vou dizer onde. Vocês vão achar aí, né? Tem no Comedy Central alguns episódios lá, então vocês podem assistir no site oficial, então se vocês quiserem também. É isso aí. Enfim, então... Nathan Forgy. Tudo na descrição, todas as recomendações. Enfim, muito obrigado por ter mandado as perguntas e muito obrigado novamente a todas as pessoas que estão contribuindo com o Padrim, né? Especialmente ao Arthur Búfalo Rodrigues, ao Luiz Francisco, ao Vitor, que é o Sr. Nozek, ao Seb, ao Matheus dos Reis Nogueira e a todos os outros padrinhos. Muito obrigado, de verdade. E, novamente, se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui, considere... Contribuir. Contribuir aí para a nossa campanha no Padrim. E dá uma olhada lá depois nas metas que a gente vai fazer, como a gente falou no começo. Nas metas que a gente vai fazer. Na... Também, né? Enfim, e é isso aí, tudo na descrição. Muito obrigado novamente a todo mundo que contribuiu com esse podcast, esse episódio maravilhoso. E até o próximo episódio. Até boa noite. Boa noite, pessoal. Eu só tô finalizando. Eu só quero falar aqui que eu só tô finalizando esse podcast com a intro, com a outro do Treta News, velho. Então eu vou parar com isso. Então até tchau. É verdade, né? ficou tipo uma marca do site. Até a próxima! Até a próxima! Opa! Parece que o podcast não acabou. A gente esqueceu da coisa mais importante. E duas coisas mais importantes. Duas coisas. Vamos começar com a coisa mais importante e depois a revelação pro Tauan. Beleza? É. Exatamente. O legal é que as duas coisas mais importantes do podcast é sobre o Tauan e sobre zoar o Tauan. E as duas andam zoando. Tá, vai. A gente tá aqui só pra zoar o Tauan e é basicamente isso. Então, se vocês querem que a gente faça cyberbullying com o Tauan, continue ouvindo. Enfim, tem como colocar, tipo, um replay instantâneo, tipo, dele falando assim que, sei lá, o Ícaro batia no queixo dele, tá ligado? Bota o replay, bota. Replay instantâneo do último podcast pra ter contexto aí. Tauan, o Ícaro já veio aqui. Ele é quase do teu tamanho. Ele é menor que eu. Ele tipo, é bem menor que eu. O Ícaro bate no meu queixo quase. A gente mediu. E como tem no podcast, o Tauan tá me devendo R$60 agora. O Tauan tem 1,70. E eu quero. Mentiram eu quero falar... pra mim na minha vida toda. Enchiu. Não, você encheu a boca pra dizer com toda a convicção. Que tinha mais do que Não, ele disse que não era menor do que 1,74, né? Era uma parada assim, ele, né? Primeiro falou que ele, tinha, ele primeiro falou que tinha 1,75, depois ele falou, depois que a gente discutiu muito, ele falou que tinha pelo menos mais que 1,74. Que dá no mesmo de 1,75. Eu tenho mais de 1,74, eu aposto nisso. Não, eu disse que eu tinha 1,75, eu diminuí. Eu aposto R$50, então. Eu aposto 60. Eu quero muito registrar isso. Porque eu na real, que sou a vítima aqui, porque mentiram pra mim, eu achando que eu era o gigante. Não. E ele ainda acusou a nossa... Mano, ele acusou a menina de ser louca, de não saber... Volta o replay dele falando que ele acha que ela é louca. Ela não sabe a altura dela, Eu já confirmei, é porque ela é mongol, mas ela nasceu assim. Não, agora eu quero falar sobre uma coisa, a parada que eu achei mais engraçada. Foi porque, olha a desculpa do Tauan sobre ter só 1,70. Ele falou, mano, em 2016 eu me medi, eu tinha 1,69. Eu pensei que eu ia ter 1,75 agora. Foi mas chute. É porque eu tinha crescido, pra mim eu cresci. Tu cresceu 1 centímetro. Tá bom, né? Enfim, é basicamente isso sobre o Tauan tá me devendo R$60. É bem pobre, na real. Agora eu sou oficialmente o host baixo mais alto. Então, é porque todo mundo aqui é baixo, na real. Só pra falar a altura de todo mundo, vai. Toda a altura de todo mundo. Meio um. Começando pelo escadinha. Escadinha, sai. Escadinha. 1,64. 1,65. 1,70. Foi mal, 1,70. É difícil pra mim. É um momento difícil pra mim admitir. É difícil. Tá. Eu tenho 1,73 e eu sou oficialmente o baixo mais alto daqui. Mais Eba, sai que ganhou. Tá, aí, mas agora o Tauan me deve R$60, eu tô R$60 mais rico. Mas enfim, agora a revelação. A revelação. Que no começo do podcast eles começaram a me zoar negócio. Foi antes da gente começar a gravar. Eles começaram foi a me ontem. Mandar... Foi desde ontem. É, foi ontem. Primeiro que foi ontem. A gente tava jogando e não sei o quê. Eles começaram a falar: ei, tu não sei o quê, tu é da Lua? Eu só falei: o Tauan parece o da Lua, né? É da Lua. E eu não tava entendendo, a pessoa pensando. Parece muito. Alguém. Para com isso, cala a boca. Aí eles começaram a misturar. É o quente da lua? Tu é o quente da lua? E eu, mano, eles estão tipo, o dia inteiro falando essa merda. E eu não entendo. Oh, mas a revelação é a revelação pra quem não sabe, que eu tenho certeza que 80% das pessoas que estão assistindo isso sabem quem é da lua. O da lua, tá, mano. Essa é a revelação. Ah. Eu só não, falei. Tu vai pagar R$200. O da lua é um personagem. Do Mulheres de Areia. Ah, Meu Deus do céu, mano. Psycho. Quem é o da Lua? O verdadeiro do da Lua. É o da Lua. Da Lua. Põe 00 aí, põe 00. Mano, 00. Tá. Raquel provoca Tony da Lua. Vamos ver, Raquel provoca Tauan, bora ver. Vocês vão ouvir o Tauan falando agora com a Raquel. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1 e play. Essa música aí é muito dramática. Pera, esse daí é o da Lua? É o da Lua? Sim. Pô, cara, levanta, tá cansado? O que você quer aqui? Nada. Você é porto saindo daqui de perto, hein, vó? Ah, por quê? Porque eu não gosto de você perto das minhas esculturas. Você sai daqui, hein, ô, Raquel? Não mexe aí! Não mexe porque eu não gosto de você aqui perto! Se você mexer, eu me vim. Será que chamar minha mão? O que você vai fazer agora? Eu vou jogar uma areia nessa tua carinha. Por que você não inventa uma outra coisa pra fazer, a não ser figura de mulher, hein? Não sei por quê. Por quê? Você nunca teve uma namorada de verdade. Porque ninguém te dá bola. Feio desse jeito, doente da cabeça. Ninguém te dá bola. Então como você não arranja uma mulher de verdade, você fica namorando essas mulherzinhas de areia que você faz. Me identifica. É mentira! Verdade. Se a vontade que eu tenho é de pegar você e esganar! Não se mete com ela! Alô, não se mete com ela! Chegou. Tudo bem, não tenho medo dele, não. Chega! Tô te avisando, já basta o que você já fez. O cara do CQC do nada. Vamos parar por aqui, tudo bem? E a música do CQC? Mano, vai acabar o podcast com essa música. Vai acabar. Tem que acabar. Não, o podcast hoje vai acabar com a trilha sonora de Mulheres de Areia. Mulheres boa noite todo areia. Mundo, pessoal. Boa falou. Noite. Boa noite. Estou bem. Agora de verdade. Falou, galera. Boa noite. Boa noite. Tá da lua demais, eu tava. Mano, essa besteira. Tudo isso pra essa besteira. A gente nem falou do Kench. Ah, mas o Kench é... Ó, o que eu falei é que tá tão... Explodiu. O Psycho explodiu, mano. Psycho papou o cu agora.